HK548, 1460 kHz. Araras, São Paulo. Araras, 5.000 watts de potência. E mais um dia começa com a boa programação da Rádio Clube. É hora dele, Mané e a Casa Caipira. Está só começando. Fique sintonizado. Como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vindo aqui pra mais uma madrugada. Ô louco! 5 horas, meu compadre. Tá na hora da gente acordar, hein? Firma o golpe aí que eu firmo o golpe cá. Até as 8 da manhã. Bom dia com muita alegria! Thank you. essa manganjá. Se afasta pra lá, boi velho nojinho. Ei, boi! Ei, boi! Ei, boi! Tchau! Tchau! José Cardoso. Hã? Ele foi, mãe? Estamos aqui na fazenda, né? Aqui na casa caipira é assim. Bom dia, tudo bom? Hoje nós estamos vivendo o dia 20 do 5 do ano 21. Agora são 5:05. Aonde quer que você esteja, o local e o horário que você está vivendo. E no golpe, hein? Até as 8 horas da manhã. No canal que toca, se que toca, Rádio Clube, a Rádio do Povo. É, sim. Lame. Ela. Lame. Ei, meu. Oi. Vamos começar nossa peleja? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, comunidade. Essa carroça que eu vou falar pra você, Chico, hein? Essa moda é do João Mulato e o Douradinho. Essa carroça velha, a gente mandou lá pra Sueli Caperuso. Ô, Sueli! Sueli de Curumbá tá aí. E também o Valdeci. Ô, Mauri! Bom dia pra você, companheiro. Bom dia, Auriana. Bom dia também por Parmissão e pra Alice e a Vitória.